Mais uma vez eu vou te deixar, mas eu volto logo pra te ver. Vou com saudades no meu coração. Mando notícias de algum lugar. Eu sei que muitas vezes te fiz esperar demais, mas mesmo na distância o meu pensamento voa longe demais. Fico imaginando você sofrendo na solidão. Quando eu vou deitar, penso em você e seu quarto dormindo. Mas eu volto logo pra te ver. Vou com saudades no meu coração.